Panorama Agrícola para 14 de novembro de 2014, sexta-feira. Sexta-feira de lua minguante, hoje 14 de novembro de 2014, no ar o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje: se você quer manter limpa a sua cidade, comece varrendo na frente da sua casa. Nesta sexta, no Panorama Agrícola, você confere uma dica para controle de pragas. O Alimento e Companhia, pesquisa indica que frutas e verduras geram felicidade. Sexta de boletim do SC Rural, investimentos em frango caipira na cidade de Irineópolis, Planalto Norte. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359, ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Acompanhe este e outros programas no site do Governo do Estado de Santa Catarina e também no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Controle alternativo de pragas na horticultura. No cultivo de pequenas hortas comunitárias, residenciais, escolares e até mesmo de produções comerciais, eventualmente torna-se necessária a adoção de medidas de controle de pragas, insetos sugadores, formigas cortadeiras, lagartas, besouros, lesmas e ácaros. A dica de hoje ensina a fazer um preparado de folhas de nim. Extrato de folhas a 20% de concentração. Ingredientes: 200 gramas de folhas e ramos finos verdes picados. 1 litro de água. Preparo: picar ou triturar as folhas e ramos verdes de nim em liquidificador com a água e em seguida colocar o material triturado em um tambor com capacidade para 10 litros de água, completando o volume. Deixar essa mistura em repouso por 12 horas, tendo cuidado de mexer 2 a 3 vezes durante o período. Após o período de repouso, deve-se coar o extrato e utilizá-lo imediatamente. Pode-se utilizar pulverizador costal para a aplicação. Cuidados: o preparado deve ser aplicado sempre com vento fraco e no final da tarde. Não aplicá-lo em dias chuvosos ou com possibilidade de chuva após a aplicação. Quando necessário, repetir a aplicação em intervalos de 7 dias. Recomenda-se suspender o uso de todos os defensivos 96 horas antes do consumo das hortaliças. Dica de Alberto Farber Júnior, extensionista rural da EPAGRE em Matos Costa. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural, nós vamos conversar com o extensionista da EPAGRE de Irineópolis, Jair Jung, sobre um projeto estruturante apoiado pelo SC Rural para a Cooper Quintal do município de Irineópolis. O que esse projeto prevê, Jair Jung? O projeto aqui no município, então, ele prevê a aplicação de recursos na divulgação e no melhoramento da cadeia produtiva em torno do frango caipira. A cooperativa aqui é a Cooper Quintal, né? E a ideia aqui é revitalizar ou fazer com que funcione melhor ainda o nosso abatedouro aqui que o pessoal tem, né? E a produção de frangos também nas propriedades do pessoal aí, dos agricultores, né? O abatedouro já existe? Sim, isso. O abatedouro, então, ele já tá instalado desde 2010. Ele vinha abatendo com o SIM, né? Que é a inspeção municipal. Mas pela demanda que o pessoal tem de produtos aí, a gente viu por bem requerer aí o CIF, né? E aí, necessariamente, foi preciso aumentar a produção também do pessoal aqui em torno dele, né? Qual é a produção de frango caipira aí da Cooper Quintal de Irineópolis? A previsão hoje é que a gente tenha 15 aviários, então, em funcionamento, né? Que irão produzir algo em torno aí de 60 mil frangos cada 6 meses aí, né? Mas a ideia é ir aumentando em cada um dos associados tenha pelo menos 3 aviários em sua propriedade. Embora com o Serviço de Inspeção Federal seja possível vender em todo o país, as vendas se concentram aí na região do Planalto Norte? Até pelo volume que hoje o pessoal tem, a produção ela está sendo comercializada aqui mesmo na região, né? Inclusive até praticamente aqui dentro do município. Mas a ideia é expandir isso aí, né? Principalmente por ser o frango caipira aí para pegar tentar acessar alguns mercados aí mais exigentes, né? E normalmente é que pagam um pouquinho mais, né? Jair, o investimento do SC Rural na Cooper Quintal já foi efetuado? Na verdade está em fase de aplicação dos recursos, né? Hoje a gente está com 7 aviários aí construídos, né? São mais 8 planejadas e em instalação, e ainda será instalado um silo com capacidade para 20 mil sacas aí de milho e soja que o pessoal vai utilizar na fábrica de ração para alavancar aí toda a cadeia, né, de produção do frango. A Cooper Quintal tem quantos cooperados? Hoje são 28, aqui em 4 municípios da região, né? Os investimentos são exclusivos no frango caipira ou ainda em outra cultura? Não, inicialmente, dentro desse projeto estruturante que a gente fez aí com o pessoal da Cooper Quintal, é dentro da produção do frango, né? Mas a gente tem aí também orientado o pessoal na parte ambiental e as demais áreas aí que o projeto prevê também, sem aplicação de recursos nesse caso daí, né? Muito bem, conversamos então com o extensionista da IPAGRE em Irineópolis, Jair Jung, sobre o projeto estruturante do SC Rural na Cooper Quintal. Jair, você falou que a Cooper Quintal abrange 4 municípios, além de Irineópolis, quais os outros três? Seria Canoinhas, Porto União e Bela Vista do Toldo. Aqui, todos aqui do Planalto Norte, né? Jair Jung, extensionista da IPAGRE em Irineópolis. Muito obrigado pelas suas informações. Ah, de nada. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar sobre frutas e verduras, que são alimentos que nos ajudam a ter uma boa saúde física, mas também uma boa saúde mental. É o que aponta um estudo de uma universidade da Austrália, que sugere que a ingestão de 8 ou mais porções de frutas e vegetais por dia ajuda aí bastante na alegria, na saúde mental. Esse estudo, realizado pela área de farmácia, envolveu mais de 12 mil pessoas lá na Austrália. E os pesquisadores observaram que os participantes da pesquisa, que comeram 5 porções de frutas e 4 de vegetais por dia, eram mais felizes. Os resultados mostraram que o consumo ideal é de 4 porções de frutas por dia e de 4 porções de vegetais ao dia. Interessante essa pesquisa que vem da Austrália mostrando os benefícios das frutas e das verduras. Agora, um outro estudo divulgado pelo site da Embrapa, uma pesquisa numa revista norte-americana de nutrição clínica. Confirmou a eficácia do milho biofortificado em aumentar as reservas de vitamina A no organismo. A Embrapa também tem pesquisas nessa linha. Este milho biofortificado foi produzido por métodos convencionais, não geneticamente modificado, de modo a possuir níveis mais elevados de beta-caroteno, uma substância que o organismo transforma em vitamina A. A vitamina A é importantíssima para o organismo. A falta de vitamina A provoca cegueira em aproximadamente 500 mil crianças todos os anos e aumenta o risco de morte por doenças. No caso do milho biofortificado, ele aumenta as reservas de vitamina A no corpo humano. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.